que está acima de todo nome, Jesus, Jesus, a sua glória está acima de toda glória. Está acima de toda glória.